o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, tarde de sabadão. Eu tenho certeza que vai ser muito bom estar aqui com vocês. E hoje, o programa tá fazendo jus ao nome, cara. Hoje, só clássicos pra você aqui, ó. Cara, e põe clássico, olha, faz tempo que eu não toco. Aliás, já toquei muito pouco aqui. É o rock progressivo, tá? Eu fico na maior bronca quando vejo os grupos de hoje, que eles falam que são rock progressivo, mas pra mim não é rock progressivo nem aqui, nem na China, como se dizia antigamente, tá bom? Mas você vai ouvir os clássicos também, ó. Tem B.B. King, Johnny Winter, Eric Clapton, Neil Young, vai sentindo preso, hein, cara? Ted Nugent, ZZ Top, quem conhece rock sabe o que eu tô falando. E o famoso álbum do Fogheads, que eu vivia dizendo que eu tava afim que eu ia conseguir, ou ia arrumar dele ao vivo, né, do mendigo pescando no bueiro, tá? Maneiraço, o álbum ao vivo, você vai ouvir, tá? Tem também Genesis, Gentle Tone, King Crimson, do King Crimson saiu o Kit Emerson, do Emerson, Lake and Palmer, cara. Tem Yes, Spooks Bird, pouca gente conhece essa banda, e o Rush. Tem também Pantera, Pearl Jam, Alice in Chains, tudo isso pra você hoje no Classic Rocks, tá ok? E chega de papo, a gente vai com o mestre do blues, né, cara? É ele mesmo, B.B. King, The Thrill Is Gone, vamos lá. Classic Rocks. you want me, but nah. Next time you see the coming man, you better run. Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. They wouldn't give him no clothes. Asked poor Howard, where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Boy, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. King, I got 48 red, white, and blue shoestrings, and 1,000 telephones that will not ring. Tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And we said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down the Highway 61. Much too white. He said, come here, step into the light. He said, yes, you're right. Wanna tell a second mother this has been done. But then the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. We'll be right back. E aí, cara, fala sério, é um solo de guitarra. Aliás, esse cara toca muito, cara. É o Ted Nugent, como eu chamava. É o Ted Nugent. Tá? Esse cara, ele ficou surdo, cara. Ficou surdo de um ouvido. Estourou um tímpano nele, que o show dele é uma parede enorme de caixas. É isso mesmo que você tá vendo. É uma parede, é um muro. Não, é sério, não, não, eu vou falar uma coisa aqui, mas vocês não brigam comigo, não. Aparece aquelas equipes de funk, cara. Que põe 300 caixas no palco pra fazer aquela barulhinha. Só que não tem qualidade nenhuma, né? E o Ted Nugent fazia isso. E ficava na frente, cara. Ele ficava na frente das caixas, então. Então o ouvido dele foi pro espaço, meu amigo. Como diz a galera, foi mesmo. Não vou dizer outro termo, não, deixa quieto. Você ouviu, ó, Ted Nugent, Stranglehold. Olha, Neil Young, um dos clássicos, cara. A gente já conseguiu aqui também. Quando tiver a oportunidade, a gente vai tocar o quarteto. Crosby, Stills, Nash e Young. Tá? David Crosby, Garra Nash, Stephen Stills e Neil Young. Tá? Você ouviu Neil Young, Cinnamon Girl, Eric Clapton, um mestre das guitarras também, Jerry Ian Zapport, Johnny Winter, o irmão de Edgar Winter também. Edgar Winter tocando na banda do Ringo. É, o Ringo Starr que teve no Brasil agora há pouco tempo. Edgar Winter, ó, o Johnny Winter, tá? O Johnny Winter tá tocando guitarra junto com o Ringo nessa turnê que o Ringo tá fazendo. Não é brincadeira não, malandro. Tá? E B.B. King, The Thrill Is Gone. Legal? A gente vai pro break e na sequência tem mais, cara. Olha, aquele momento ao vivo que eu prometi pra você, hein? Tá? É isso mesmo. Mas peraí. É, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Aquela sequência ao vivo do Foghat. Tá? Mas antes você vai curtir uma banda tradicionalíssima aqui também, um dos clássicos do rock. A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Você é Classic Rocks todo sabadão, de 2 às 4 da tarde, pra você dar aquela aliviada, sabe como é? Você passou a semana inteira ouvindo só FM, né, meu amigo? Eu sei disso porque eu trabalho na FM, eu posso dizer isso pra você. Aí chega o final de semana, só que eu tenho 2 programas pra dar aquela relaxada, né? Pra fazer uma lavagem cerebral. É o sábado aqui na RioSulRádio.com e domingo também lá na Resende FM, o Rock em Resende, de 3 às 4 da tarde. Mas vale a pena, não é mesmo, Bruno? O Bruno tá meio quietão aqui hoje aqui. Mas ó, a Destilada tá mandando bem, cara. Porque eu vou fazer uma sequência aqui agora que começa com uma música que a banda Destilada toca. É a banda do ZZ Top. Aqueles malucos com aquelas barbas com a tela no joelho. Os caras são muito doidos, meu amigo. Os caras são muito malucos. Umas figuraças. Eles no palco, então, são umas figuraças. Tá? Tem ZZ Top e tem Foghat ao vivo, cara. Foghat. Eu falei pra você que eu tava querendo conseguir o álbum, né, do mendigo pescando no bueiro lá, e eu consegui. Você vai ouvir hoje. Tá? A gente começa com ZZ Top, um Sharp Dressed Man. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah.

Olha, meu camarada, isso aí pra arrepiar até cabelo de careca, que já é coisa que não tem, cabeça de careca, vamos falar assim, né? Slow Ride, I Just Wanna Make Love To You. Essa música, I Just Wanna Make Love To You, é a original dela dos anos 60, do Mungo Jerry, cara. Nem sei se vocês conhecem o Mungo Jerry, tá? In the Summertime, foi sucesso deles. Eles fizeram essa música, I Just Wanna Make Love To You. Foghat pegou, fez o que vocês acabaram de ouvir aí, cara, que é um espetáculo, cara. Home In My Hands, Full For The City, é o que eu prometi pra você do Foghat ao vivo. E a primeira foi ZZ Top, com Sharp Dressed Man. Olha, gente, ó, tem uma promoção maneira que tá rolando aqui na RioSulRádio.com. Vou falar pra você que em dezembro você comanda a programação da Rio Sul Rádio, mandando uma sequência de 20 músicas para cá. Olha, pra contato@RioSulRádio.com, tá? Ao mandar a sua sequência, você receberá um e-mail com a confirmação e as regras. As melhores sequências serão executadas no decorrer da tarde do dia de Natal, ou seja, 25 de dezembro, tá bom? E atenção, não é um sorteio, serão selecionadas as melhores sequências e os ouvintes saberão os nomes dos programadores que ganharam, tá bom? É isso mesmo, em dezembro você pode comandar a programação da Rio Sul Rádio, cara. Você já sabe, agora é só mandar ver na boa, tá ok? A gente vai pro break e na sequência a gente volta com rock progressivo. Tem Genesis, Jet Hotel, King Crimson, Yes, Spooky Birds, tudo isso pra você, já já. Pois é, vamos aqui para a terceira sequência do Classic Rocks. Hoje está mais classic do que nunca, cara. E falando em rock progressivo, hoje em dia fala aí que Dream Theater, tem umas bandas aí que chamam de rock progressivo. Para mim, isso não é rock progressivo. E eu vou mostrar para vocês o que é um rock progressivo bem feito, bem tocado. Tá bom? Vocês vão ouvir Genesis, Jet Total, é aí a Anderson e companhia, aquele flautista louquíssimo e parece mais um duende tocando. Não, o visual dele é isso mesmo, cara. Completamente doido, tá? King Crimson, do King Crimson saiu Kent Emerson, o tecladista do Emerson Lake and Palmer, saiu dessa banda aí do King Crimson. E o Yes, né? Yes, Eric Wakeman, John Anderson, aquela turma toda. Chris Squire, brincadeira, cara. E Spooky Bird, olha o nome, Spooky Bird é o nome da banda, tá? Bom, nessa sequência aqui só vem. Tem Rush ainda que você vai ouvir, Pantera, Pearl Jam, Alice in Chains, tudo isso nessa sequência. Vamos lá, a gente começa com Genesis, com Afterglow, uma música do ano de 1976, pra vocês terem ideia mais ou menos. Vamos lá. Classic Rocks. Thank you. Yeah. Daí pra você que não conhece, Sparks Birds é o nome da banda, cara. Guarde bem o nome. Sparks Birds, Edge of In The Between. Muito louco esse som, cara. Progressivo. Yes, Going For The One. Essa música foi do ano de 1977 do Yes. King Crimson, 21 Century City, Zoid Man. Aliás, Ozzy Osbourne fez a versão dessa música, cara. Ficou muito ótimo. É. Jethro Tull, Aqualung, um dos clássicos do Jethro. E Genesis, Afterglow, de 1976. A gente vai pro break da sequência. A última, né? A última do programa de hoje. A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, indo para a última sequência aqui para você. E a gente começa a última sequência com o trio canadense Rush, né, cara? Para completar o progressivo. Para você que não sabe, o Rush é um grupo de rock progressivo, tá? Rock progressivo, um trio. Não é um grupo, é um trio. O baixista é baixista, vocalista, tecladista. Tudo quanto é ista que você tiver no meio, ele é, tá? E, aliás, o guitarrista também é muito bom. O baterista, então, meu amigo, foi eleito o melhor do ano várias vezes. Bom, a gente começa com Rush, Working Man. Vamos lá. Classic Rocks. Crucified for no sins, revenge.

Pois é, eles mandaram super bem no SW, cara. Alice in Chains. Eu vi ao vivo lá pela Multishow, cara. Muito bom mesmo. Man in the Box. Hein? Ao vivo, eu vi ao vivo. Pela Multishow, ela transmitiu ao vivo. É, gente, eu não falei que eu tava lá ao vivo, não, hein? Depois vocês vão chamar de caô aí, nada disso. Antes estivesse pra ver o Leonard Skinner, meu amigo. Brincadeira. Eu dava um dedo na minha mão pra ter visto aquele show do Leonard Skinner. Sabe lá quando é que eles vão voltar do Brasil agora, né? Bom, Alice in Chains, Man in the Box. Rolou também o Pearl Jam, que estiveram no Brasil aí agora mês passado. Fazendo shows em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte é Minas Gerais, só, né? Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Entendeu? Fizeram shows por aí, ó. É o Pearl Jam. Me mandaram ver, legal mesmo. O Pantera, Cemetery Gates. E a primeira foi o Rush. O trio canadense Rush com o Working Man. Agora sim, chegando ao final de mais um rock. Já ia falar rock em Resende, tá vendo? Vou fazer dois programas de rock, é um problema, cara. Mais um aqui, Classic Rocks da Rio Sul, rádio.com. Não tem problema que eu também faço jabá da Rio Sul, então fica tudo trocado, fica tudo em casa, tá bom? Gente, hoje é sabadão, como eu sempre digo pra vocês, se for dirigir, não beba. Chama o peteiro do seu cunhado, aquele seu irmão chato, aquele irmão caçula, um amigo que você conhece que não bebe, e tampa água mineral no cara, tá bom? A gente se vê, semana que vem tem mais. Classic Rocks.